Marcha, marcha, marcha, marcha de chandeiro no Rosário de Maria, no Rosário de Maria. Marcha, marcha, marcha. Andando alegria, alegria despedindo, é pro ano se for muito vivo, é pro ano se for muito vivo. Marcha, marcha, marcha, marcha Alexandria, Rosário de Maria, Rosário de Maria. Me despede nessa hora, nessa hora. Marcha, marcha, marcha com alegria, glorioso São Benedito, glorioso São Benedito. Marcha, marcha, marcha, marcha Alexandre, no Rosário de Maria, no Rosário de Maria. Vai te andando alegria com as suas bandeiras voando. Despedi até para o ano, despedi até para o ano. Chama, chama.